Um minuto com este negócio sustentável. Hoje iremos abordar o tema da desigualdade social. Desigualdade social não é inevitável, a mudança é possível. Sabias que a desigualdade social é um problema que se manifesta de maneiras diversas? O que é então a desigualdade social? É a diferença que privilegia ou limita determinado grupo. Segundo a ONU, a desigualdade afeta 70% da população, aumentando a divisão social. A desigualdade gera grandes consequências para o mundo. Algumas delas, pobreza, violência e criminalidade, afeta negativamente a saúde, prejuízos económicos, desemprego, instabilidade política e muitas outras. Podes ajudar a combater estas desigualdades, fazendo a tua parte. Apoia e faz doações, procura campanhas de recolha, faz voluntariado, contribuindo com o teu tempo para ajudar quem mais precisa e sensibiliza, conversa com os teus amigos sobre o tema.